4201, mantendo a proa 220 para evitar formações. Azul 4201, ciente, após o desvio, Rui Leda. Após desvios Leda, azul 4201. 25, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Decolagem 6200. Atrás de TAP, azul 2775. Azul 2775, ciente, desça para 2000 pés, o ajuste no 095 autorizado, final linha Tatsu e responsabilizado. Ok, para 2000, autorizado final X-ray, tomar estabilizado azul. 182, 1349, abandonado Campinas. TAP autorizado, parte 1, Índio. Do ponto de espera, chame novamente para o 963. Pátio 1 no Índia, ponto 0, reposição do 1 no Nordeste. 1 no 0 no 4. Atrás, obrigado. 6225, horas 27, controle 198, boa viagem. 198, obrigado senhor, boa semana. 6225, passa 2 mil pés, é um bom dia. O Xané 6225, contato radar via saída Arbuno, suba para nível de voo 380. 380, possibilidade de vapor de Alefa, por enquanto. Autorizado a Alefa, Xané 6225. Ah, vai Alefa, obrigado, senhor Litor, 6225. Autorizado até o 4, Alfa X-ray Papá. Ok, após a passagem da aeronave da Gol, autorizado até o Finger 4, Alfa X-ray Papá. Olhe Salvador, bom dia, esse é o passarinho 2229, se escuta e já no ideal de descida. Passaredo 2229, acione em identificação, autorizada a chegada do MED 1, desça para 4000 pés. O ajuste no 095. Identificou, descendo para 4000 pés, 1015. 3 autorizada a linha de decolar para o destino 0, vento no 30 graus, 5 nós. Autorizada a linha de decolar, dá um no 0, bom no 993. 4958, aciona a identificação, estação de contato radar, aciona a posição coral, vou na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, no reporte para a descida. Bomed, vai reportar para a descida, está no 4201, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 251-23, vai ser o 4201, não podia? Yeah. Torre Oceaner 62 ou 9, puxe bem acionamento no 5. 62 no 1, autorizado no 5, chama o time. Trabalho. Estabilizado no ILS, o Azul 2775. Azul 2775, complete na linha Fluxway, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, boa. Gente, bom dia. 963, decolado 232, controle 198, boa. 198, obrigado. Torre Salvador, Azul 2775. 60. Então, voando 360, bora lá, 63. Espera. Já. Pode manter a proa aqui para evitar algumas os PCUs aqui? Autorizado, passarei do 2229. Obrigado. Azul 4958, desça para nível de voo 050. Estou 150 graus, 5 likes. Livre pouso da 10, azul 277. Chanel 6225, chama centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288.260, 6225. Xoxané 62, 1-1, estamos com 1-67 a bordo, 3 horas e 50, alterna com 1 e Índia, no ponto de espera, chamo novamente, pronto, 62, 1-1. Mativo, chama no ponto de espera, Xoxané 62, 1-1, Mativo. Tá chovendo sobre o campo, senhor? Só agora, bem leve. Paredo 2229, desça para 2000 pés. O ajuste no 095 autorizado. Afinal, é fixo e repassabilizado. Agora para 2000 pés, já ajustado no 095, vai reportar no localizador estabilizado. Passaria 2229. Cinco no solo 36, táxi à direita, Alfa, Kilo, pátio 3, remota 04, Romeu. Alfa, Kilo, pra 04, Romeu. Azul, 775. Era pronto, o Xanar 62, o 9. Xanar 62, o 9, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento no 7, 0 graus, 07 nós. Alinhar e decolar da 1-1, Xanar 62. Azul informa que está com chuva na final aqui da 10, viu? Azul 2775, ciente, obrigado. Obrigado, colega, bom dia. E aí, ó. Lula 963, chame Cedro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 25132, Lula 963. Azul 4958, desça para 3010. O ajuste no 015. 3000 no 015, 4958. Pisa Flor de Duna, dá presente para 4958. Autorizado, azul 4958. 1649, bom dia, o senhor identificação, via chegada bom, fidança para 4000 pés, o ajuste no 015. Já ajuste para 4000 pés, o perigo da bom, o mundo mencionado. Interceptando o lock, passaria do 2229. Passarei do 2229, complete na linha Sucuixa, minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, até amanhã, senhorita, bom trabalho. Azul 4958, desça para 2000 pés, o ajuste permanece autorizado, afinal, linha Sucuixa, reportabilizado. 2000, vai reportar estabilizado para 958, continua a aproximação, ponte visual com campo, ajuste no 0 no 5, vai. 0 no 5, 7. 62 no 1, aos 40, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia, 62 no 1. Salvador, Xené 62 no 1. Oceana 6211, contato radar, via fuga 1, fuga para nível de voo 360. atenção 360, é possível voar direto São Paulo? Autorizado, Leda. Acionar 6219. Gente, direto, Leda, 6219. Autorizado pouso para o passageiro 2229. Já avistou? Agora avistamos. Pouso autorizado 50, vem para o 60 graus, 49. Pronto, Salvador. Gente, livre pouso, passageiro 2229. Filha? Livre pouso, passageiro 2229. 3507, aguarde foto, é Arboruna, subida. Arboruna, aguardando. Passageiro 2229, poderia confirmar qual é a altitude da base da camada? Não, não, senhor, não é teto, é visibilidade só. Ah, tô ciente. Por causa da chuva, né? Isso, mas já tá passando aqui, é só na... perto de Giza ali. Muito obrigado. Mas já vai parar, vai ficar visual. Rio 4958, complete finalista X-Ray, minha torre, frequência 118 decimal 95. 1895. Passaria do 2229, polo aos 45, libera a direita, mantendo a linha, Alfa, Juliette, remoto no 2. Juliette, remoto no 2, passaria 2229. Salvador, bom dia, Azul 4958. Azul 4958, ajuste no 0 no 5, reporte visual com o carro. gente vai reportar. Tô 1649. Precisa? Apresentando um pequeno desvio à direita, aproximadamente 15 graus, para evitar uma formação. É só na pena depois. Sim, chegou no 649. Já visual? Negativo, visual com o campo. Autorizado com uso pistão no zero, vento 180 graus, 02 nós. Gente, autorizado 4950. Ana 6211, chame o centro Recife, frequência 125 decima 1, alterne 123 decima 8. Estou ativo com Recife 251238. Hoje chame 6211, obrigado. Sorgo 1649. Você já? Preciso informações, eu posso falar na prova de Duna? Alô, 649 autorizado, desça para 2000 pés, o ajuste no 095, livre ali, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, gol 1649, voz do Duna. Solos 49, libere a direita na minha escuta. Prossiga Alfa Kilo, bate 3, remota 3 Romeu, azul 4958. 7, bate 3, azul 4958. Tá 3517, cópia. Copio, tá 3517. Autorizado Brasília, via rota Pesolomo 7, nível 360. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita no perfil da subida Arbor 1 após Elefa. Frequência do controle 119.8, transponda 5524. Brasília, nível 360, Pesolomo 17, pista 10, curva direita, Arbor 1 Elefa, 1980, 5524, tá 3517. Então 3517, cotejamento correto no portão 07, quando pronto para pushback, acionamento, chame o solo, 121 decimal 9. 219, puxa acionamento. Luna 649 estabilizado. Luna 649, complete a aproximação, chama o na frequência 118.95. 295, muito obrigado. Torre, bom dia, do Gol 649. Na vertical Índia Serra, avança pra volta. Voo no 649, bom dia, o ajuste no 0 no 5, reporte visual com a pista. O vento para cheque, 200 graus, 02 nós. 200 com 02, vem frear. Voo no 649, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 200 graus, 02 nós. Ciente, voo no 649. Voo no 649 no solo 58, libere a direita na Fox, chame solo 121, decimal 9. Torre de Salvador, bom dia, 5973 aí, ponto espera da 1-0, pronto. E o 5973, bom dia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0, 5973, autorizado a decolagem pistão no 0, o vento variável com 02 nós. Autorizado a decolagem da pistão no 0, Rio 5973. Monte Diogo 1-2-3-3. Rio 5973, decolado aos 1000, chame o controle 119.8, tenha um bom voo. 198 controle Salvador, muito obrigado, até a próxima 973. Controle de Salvador, muito bom dia, 5973, transfere, passa 1500 pés no perfil Buca, Jamo, Aracaju. Rio 5973, contato radar na decolagem, subavia da PUCA para o nível 330. PUCA via para o nível 330. Qual a possibilidade de coordenar com o centro? Vamos a presente a posição Romeu Fox 08? Rio 5973, aguarde a coordenação. Aguardando, senhor. Com 973, autorizado o Venatura do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muitíssimo obrigado, 5973. P517, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Autorizado a decolar, passei 597. Então 3517, decolado 04, chame o controle 119.8, tem um bom voo. Obrigado, 198. Olha, Salvador, bom dia, então 3517. Então 3517, contato radar na decolagem, subazia sair da Boruno para o nível 360. Arbor 1, 360. Tá 3597, quantidade de coordenador de Elefa? Tá 3597, tô ligado na prova de Elefa. Obrigado, Elefa, 3597. D5973, chama sempre Recife, na frequência 126.85, alternativa 125.45. 126.85.2545, Recife agora, muito obrigado pela coordenação, 5973. 2507, chama Centro Recife na frequência 128, decimal 8, aterna 126, decimal 0. 288, 1260 com Recife, Santos 3597, obrigado, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia do Gol 1759, ciente do ativo, autorização de tráfego Guarulhos. Gol 1759, informação por ser a Juliette, chame o solo 121-9 para a cópia. É, ok, se acontece. Salvador, bom dia, Gono 236, ponto 7 a 10, pronto. Gono 233, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 110 graus, 03 nós. Alinha e decola 10, Gono 233. 233, decolado aos 23, chame o controle 119 decimal 8, tem um bom voo. 198233, bom dia. Bom dia, controle voo 233 na Arbor, cruza 1500. Voo 1233, contato radar na decolagem, suba via sai da Arboruna para o nível 360. Arbor 1360, pro voo 1233. Voo 1233, após 2000 pés, autorizado na Proje Eletra. Aproje 2000 Proje Eletra, pro voo 1233. Salvador, bom dia, Rio 5975, da informação Juliette. Rio 5975, aciona identificação. Vou na proa de FAP, tenta ser para a chegada do MED-1, desce para o nível 050, ajuste na 095. Sente 050,